Señor, y envíame. Quem sou eu pra que te lembres de mim? Pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível. Quem sou eu pra que te lembres de mim? Pra que me ouças quando chamar? É verdade que tu pensas em mim.